Panorama Agrícola para 14 de fevereiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011, noite de lua crescente, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier, e o ditado do programa é: bondade em balde é devolvida em barril. Na dica de hoje, como tirar manchas de gordura da sua roupa. Noticiário: o governo promete investir em telefonia rural e também em irrigação. No Espaço da Mulher, o assunto é Hora de Estudar, com Simone Barrim. E no mercado agrícola, você confere o preço e a safra do arroz. Participe do Panorama Agrícola, telefone 4832395647, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tire as manchas de gordura do tecido lavando o local manchado com detergente e água quente. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Estudar é investimento. Muitas pessoas acham que para plantar e cuidar dos animais não é necessário estudo. Mas elas estão enganadas. Estudar é importante tanto para quem mora na cidade quanto na área rural. Aprendendo novas tecnologias, é possível reduzir horas de trabalho, aumentar a produtividade e a qualidade dos alimentos. Mesmo nas atividades rotineiras, como aplicar um produto na lavoura ou medicar um animal, é preciso, pelo menos, saber ler o que está escrito na embalagem e no receituário. Nos momentos de estudos, as pessoas aprendem também como trabalhar sem colocar a saúde em risco. O trabalho no campo é forçado. A evasão escolar, a baixa escolarização e o alto índice de repetência são muito mais graves no meio rural. A falta de estrutura e a distância acabam desestimulando os alunos. EPAGRE, SENAR, sindicatos, prefeituras e outras entidades promovem com frequência vários cursos voltados à realidade rural. Tudo é uma questão de planejar. Informe-se a respeito das datas dos cursos e se organize para participar. Lembre-se, lugar de criança é na escola, mesmo porque o trabalho forçado prejudica o desenvolvimento físico da criança. Os pais podem ensinar, mas devem saber que o trabalho forçado é para adultos. É hora das notícias. Telefonia rural. O governo quer ampliar o acesso a pelo menos mais 15 milhões de pessoas. Isso será possível graças ao uso da frequência de 450 MHz, que atualmente é utilizada pela Polícia Federal. Só que a PF está comprando novos equipamentos em outra frequência para desocupar a faixa que o governo vai usar para ampliar a telefonia rural, que também foi beneficiada recentemente pelo programa Luz para Todos, que já ligou mais de 2 milhões e meio de residências, atendendo a cerca de 10 milhões de pessoas em zonas rurais. O governo federal está sinalizando para a criação da Secretaria Nacional de Irrigação. Um dos objetivos da secretaria será o de ampliar a área irrigada do país, que hoje é pequena em relação ao total da produção brasileira. A secretaria também vai ser utilizada pelo governo como um instrumento estratégico para reduzir disparidade de rendas, interiorizar o desenvolvimento, reduzir desigualdades regionais, garantir a oferta de alimento durante o ano inteiro sem risco de inflação e também assegurar a segurança alimentar. Vem aí as informações do mercado agrícola. Arroz. Safra catarinense e brasileira 2010-2011. As estimativas da Conab para a safra nacional 2010-2011 de arroz apresentam uma área plantada de 2.832.000 hectares e uma quantidade produzida de 12.831.000 toneladas. O estado do Rio Grande do Sul é detentor de 64% da produção brasileira, com 8.256.000 toneladas. Santa Catarina aparece na segunda posição, com 8,5% do volume produzido. O estado é autossuficiente no cereal, gerando um superávit anual da ordem de 550.000 toneladas. Em 2011, o Brasil terá uma necessidade de consumo de aproximadamente 12.600.000 toneladas. Deverá importar cerca de 1.100.000 toneladas, adquiridas principalmente dos mercados uruguaio e argentino. As exportações devem alcançar 600.000 toneladas, com as maiores vendas para os mercados africanos. A safra catarinense 2010-2011, segundo o IBGE, tem uma área plantada de 153 mil hectares e deverá produzir aproximadamente 1.074.000 toneladas. As chuvas em excesso que caíram a partir da segunda quinzena de janeiro de 2011 em alguns municípios produtores de Santa Catarina ocasionaram perdas, deixando as lavouras acamadas, cobertas por lamas e submersas por vários dias. À medida que o produto está sendo colhido, é possível se fazer uma avaliação mais precisa sobre a real situação da lavoura e determinar o percentual de perdas em função das enxurradas. A colheita do cereal prossegue. Na região sul-catarinense, soma cerca de 3%, com destaque para os municípios de Meleiro e Nova Veneza. No litoral norte catarinense, atinge aproximadamente 15%, enquanto no Vale do Itajaí será iniciada em meados do mês de março. No produtor, os preços do arroz catarinense acompanham o comportamento do mercado nacional, considerados baixos e muito próximos aos custos de produção. Para se ter uma ideia, em fevereiro de 2010, a saca de 50 quilos do produto estava cotada em torno de R$ 30,00. Atualmente, o produtor recebe 27% menos, oscilando entre R$ 20 e R$ 22,00. Com a intensificação da colheita e aumento dos estoques, os preços do arroz tendem a continuar caindo, com pouca chance de reação em curto prazo. Diante desse quadro pouco animador, os principais agentes da cadeia produtiva do arroz de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se mobilizaram e solicitaram providências do governo federal. Algumas medidas foram anunciadas. O Ministério da Agricultura liberou recursos financeiros de apoio à comercialização da produção através da AGF, bem como a realização de mais leilões através da Conab de Prêmio de Escoamento da Produção, PEP. O produtor aguarda esperançoso a efetivação dessas medidas que devem amenizar temporariamente a dificuldade de comercialização do produto. Luiz Marcelino Vieira, Epagre Cepa. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo